vejo escuro. A coragem nos mantém vivos no mundo frio e impuro. Somos os nossos destinos. Campo de guerra, nós lutamos. Feridos, mas não estamos solos. A cada golpe nos levantamos. Somos os guerreiros ferozes.